Quer voar, tudo bem, não sou eu que vai te segurar. Se meus passos te atrasam, quem sou pra impedir você de decolar? Vai ficar tudo bem, siga seu caminho sem saber onde vai dar. Estarei a caminhar sem ter medo de errar. Faça do seu jeito, já que não me restam opções. Uma decisão, dois corações em tão distintas direções. Se quer voar, já que meus planos não são seus, pode voar pra bem longe dos olhos meus. Pra não doer, prefiro não poder te ver, ou que o meu coração de sofrer. Se quer voar, já que meus planos não são seus, pode voar pra bem longe dos olhos meus. Pra não doer, prefiro não poder te ver, ou que o meu coração de sofrer. Quer voar, tudo bem, tudo bem. Não sou eu quem vai te segurar. Se meus passos te atrasam, quem sou pra impedir você de decolar? Vai ficar tudo bem, siga seu caminho sem saber onde vai dar. Estarei a caminhar sem ter medo de errar. Faça do seu jeito, já que não me restam opções. Uma decisão dos corações em tão distintas direções. Se quer voar, já que meus planos não são seus, pode voar, pode voar. Ou que o meu coração de sofrer. Se quer voar, já que meus planos não são seus, pode voar, pra bem longe dos olhos meus. Pra não doer, coração de sofrer.